É só chegar sexta-feira que meu WhatsApp toca mais que birimbau em roda de capoeira. Assanhada, vem. Assanhada, assanhada, é assim que me atrai. Assanhada, assanhada, assanhada. É a combinação do boom, bonequinha e bonecão. Vem, encosta o bum bum bum bum bum bum bum no boneca. Vem, encosta o bum bum bum bum. Vai ensinar como é que faz. Eu sou o bonecão da estrela. Vai ensinar como é que faz. Se descer, entra, entra, entra, entra, entra. Se subir, sai, sai, sai. Se descer, entra, entra, entra, entra, entra. Se subir, sai, sai. O solinho é assim, ó. É muita fase pra zerar. Eita vida de videogame. Assanhada, assanhada, é assim que me atrai. Assanhada, assanhada, é assim que me atrai. Assanhada, assanhada, assanhada. É a combinação do boom. Vem, encosta o boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom no bonecão. Vem, encosta o boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom no bonecão. Vem, vai no boom, boom, bonecão. Vai no boom, boom, bonecão. Vai no boom, boom, bonecão. Assanhada. Vai no boom, boom. Vai no bum bum bonecão. Vai no bum bum bonecão. Vai no bum bum bonecão. Eu gosto dessas, tá? Sou o bonecão da estrela. Vou ensinar como é que faz. Se descer, entra, entra, entra, entra, entra. Mas se subir, sai, sai, sai. Se descer, entra, entra, entra, entra, entra. Se subir, sai, sai, sai. Sonhada. Vai! Fica comigo, tem um preço, filha. Deixa eu entrar, tá?